Valha-me, Senhor, de tua graça que me chamou. Livrou-me do presente século mau. Teu amor me transformou. Revelaste em mim o teu filho, para que eu pregasse entre os gentios. Graça e paz eu recebo de ti. Teu evangelho é vida em mim. Não busco agradar só a ti, ó Senhor, eu sou teu, eu sou teu. Mesmo em meio à perseguição, teu propósito me guiou. Não consultei carne nem sangue, mas a tua voz, Senhor. E agora eu canto, glorifico. O que eras em mim agora é luz. Graça e paz eu recebo de ti. Teu evangelho é vida em mim. Não busco agradar só a ti, ó Senhor, eu sou teu. Se um anjo descer e outro evangelho me firmarei, só em ti, Senhor, eu confiarei. Graça e paz eu recebo de ti. Teu evangelho é vida em mim. Não busco agradar só a ti, ó Senhor, eu sou teu. Português e worship, é com guitarra e piano. Sete impetuais de pirrinho.